75, solicito autorização para o táxi 93 a bordo, 3 horas e 3 minutos, operando Campinas. 340, se possível, coordenam 360 como sinal 2231. Tudo bom, 340, aguardando coordenação. 340, aguardando, 2231. Salvador, Gol no 925, tá no Fog Position, pushback acionamento. Gol no 925, aguarde para o acionamento. Na sua escuta. Está autorizado nível 360 como final. Nível 360 final, 2231. Coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após a passagem do tráfego da companhia. Vai coordenar o voo 925. Exato para o Odebrecht, não lembro o meu. Alinhado e decolar, pista 90, 950 graus, 10 nós. Aí decola 0, 7, 5. Controle 5241. Prossiga. Pode voar a Vitória da Conquista? Afirmativo. Flip 5219, chame o centro Recife. Frequência 125, decimal 1. Alterne 13325. 125, 13325, 5219, até a volta. Mano, 6720, autorizado, interceptar? Autorizado, LS, aponte estabilizado. Autorizado, LS, XP, 6720, obrigado. Falo Gol, Golf, Golf Alfa. Golf, Golf? Golfe Golfe Alfa, na rebota 13, solicita autorização para reboque até a ponte de número 5. Gente, Golfe Golfe Alfa autorizado o início do reboque, reporte no término. Ok, seguinte, Golfe Alfa. November Alfa Romeo, frequência livre, reporte para a decolagem. Táxi do banho da Goa Retaguarda, está livre acionamento, chame para o táxi. Salvador, tático, 755.500 na Dial. Voo 400, em vigilância radar, 175. Olha, é o trip 5415. Trip 5415, Ilhéus, aprovado nível 140. Decola da pista 10. Perfil de saída da Euleda após direto, com curva direita. Transponder 0263, controle 120.80. Ciente. Autorizados Salvador Ilhéus, decola 10, curva direita. Da Euleda. 0263, podia apenas confirmar o nível? Nível 140, aprovado. Trip 5415. 140, 5415. Trip 5415, correto, chame pronto. Pode quando pronto para o funcionamento 5415. 010 no meio. Passou o voo 1925 para o táxi, 146 BOB, 3 horas e 45 de autonomia, alterna com... Tende, gol 925, Índia, ponto espera, chame a torre 186, ajuste, chama 016. Índia, ponto espera, chama 186, gol 1925. Por gentileza, me recebe agora? 180 graus, 15 nós. Obrigado. Trip 5241, chame Recife, 125, decima 1, alterne 13325. 251, alternada. 13325. 3325, 5241, tchau, grato. Chame Recife, frequência 1251, alterne 13325. 1251, alternado 13325, 2231. 20, solo aluno meia direita, chame solo 219. Direita 219, obrigado. Boa noite, Web 6720, livrando. Boa noite, Web 6720. Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa e mantém antes da Juliette, 6720. Meu 5 decolagem autorizada, 950 livre decolagem, voo 928. Novembro, Oscar Romeu, fique atento atrás com sua posição de 11 horas. Tenho o código transponder, parece ser o Guardião 07. Tudo alto, o Guardião 07 na retaguarda. Olha, o Guardião, controle, o Guardião 07. Prossiga 07. Colou do cabo e está com o do farol de tal compra, pousa aí no PAC 3. Cente 07, isso é minha torre, 198, decimal meia dúzia. É. 5, meia. Recife aprovado nível 390, via Peruísque 58. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, com curva esquerda. Transponder 5153, controle 120.80. Possível, autorizado Recife 390, conforme plano, Puca, Caju, 5153.280. 208, chame pronto, boa noite, 56. 208, chamará. Salvador, tá 3145, pronto para o tarde, com 3 horas e 32 minutos, Campinas. Está 3145, Índia, aponte para chamar a turno no 86, ajuste chama 0 no meio. 127? Ok, chame a turno no 86, no ponto espera. Vigilância 360, o gol 925. Controle Salvador, gol 6612, vai com a matição de Nepal. Gol 6612, identifique e desça para 050 na chegada Mari. 050 identificado, 692. 6720, observe o Boeing da Gol no reboque após Juliette, portão 06. O mesmo vai parquear no 05. Tá ok, gente, Web 6720, após o gol parquear no 25, está autorizado ingresso Juliette, portão 6. Direto para 35, não vira o carro meu. 07, visual, pátio 3, prossegue agora via cabeceira 10 e aguarda para prosseguir direto para o pátio 3. Relativo, está autorizado, eu prossigo aí a retaguarda do tráfego para o pátio 3. Ok, via pista então, o Guardião 07 via pista e somente tráfego informado, tráfego que está na Taxiway Alpha aí, montando agora o ponto de espera, sem sobrevoo, ok? Relativo, vou prosseguir a retaguarda do WebG, estou visual com ambos os tráfegos. Agora visual com WebJet, o Guardião 07 vai cruzar o piso de grama direto pro ponto de pouso. Ok, tá, estou ciente, 07, reporte para decolagem no pátio 3. Sete. Oscar Romeo, já visual com o tráfego, autorizado aí pouso pairado cabeceira 35, vento no 80 graus, 12 nós. Pairado na 35, novembro, Oscar Romeo. E manter, pistola zero. Lá e manter, pistola zero, você não vai ter nada. Uniform, 35, 022. Oscar, boa noite, identifique, desça ao 060 na chegada na área. Guardião 07, já citou o desembarque e autorizado proceder para o pátio do Graia. Revisou com o Oscar Romero. Devido à aeronave da Webjet ali na... no Taxi Juliette, o Guardião pode prosseguir agora, para agilizar, pode prosseguir em frente agora, sentido para o Anorte e pista, a retaguarda do Webjet. Fique atento apenas ao... alinhado na carteira 10. Relativo, vou decolar da presente, comprou a norte, estou visual com o Webjet, vou manter afastado. Novembro, nosso carro meu, sou o 122, pátio 5, está autorizado o táxi. Departure control frequency 120.80. Capital, Zero to Speed to destination, Lima Papa Papa, level 370. Uniform Zulu 102 Natal, November 10 Lima, then flap en route. After departure, runway 10 left, turn on full departure, Zipa transition, squawk 5141, departure frequency 120 decimal. Air Portugal 022, ready back is correct, to come and ready. Portugal 022. 3145, decolagem autorizada, 180 graus, 59. Livre decolagem, 3145. 07, livrou a 10, está prosseguindo o pátio. 10-07, frequência livre estacionada. Paulo, Golf Golf Alpha, finalizando o reboque na ponte número 5. Cliente, Golf Golf Alpha. Obrigado. Novembro, Alto Romeu, na sua esquerda agora, pátio 5, frequência livre estacional, boa noite. Salvador, muito boa tarde, é o Gol 9601, cliente da informação, Uniform. Boa tarde, 9601, identifique, desça até 4.000 pés, ajuste de altímetro 10, 16, chegada bom. Até 4.000, na chegada bom. Uno 612 está autorizado, LS, desça para 2.000 pés, ajuste de altímetro 10, 16, reposta estabilizada. 2.000 com 10, 16, autorizado, LS, vai repassar estabilizado, mesmo, 612. Solo Salvador, Otan 3567, autorização 360 para Brasília. Otan 3567, aguarde cópia, informação em curso e uniforme. Ok, gente, da uniforme, saída é a Arbor. Arbor, isso. Ok, obrigado, Arbor. Boa noite, Otan 3145, decolado. 3145, boa noite, contato radar na decolagem, Subol 380, perfil CDDAEL, voe na Prodileda. CDDAEL, para 380, voando direto Leda, 3145. Trip 5495 para pushback acionamento. Trip 5495, livre acionamento, chame para o táxi no pátio 3. Pode para o táxi no pátio 3545. Tan 3567, copia. Afirmativo. Tan 3567, Brasília, aprovado nível 360, rota via Pêsulo 17. Decola da pista 10, perfil de saída arbora elefa com curva à direita. Transponder 5154, controle 120, decimal 80. Ok, então autorizado o nível 360 para Brasília, via Upper Zulu 17. Decola 10, curva direita no perfil da saída Arbor, transição é lá, e leva. O transponder 5154 e o controle 1208. Tan 3567, cotejamento correto, chame pronto. Porta Neto, mano pronto. Solo Gol 95, 1856, pushback acionamento no 2. Gol 9856. Livre acionamento, chame para o táxi. Inicia de imediato. Afirmo. Chame para o táxi, gol 9856. Chama táxi, 9856. Eu sigo a máquina do Delta. Que é com o Delta e fala pro Azul. Alfa Mike Lima, confirme a posição exata que o senhor se encontra no pátio 3. Na parte extrema, extrema à minha direita? Positivo. Ok, gente, Alfa Mike Lima, táxi via Kilo, Alfa, e reporte para ingresso no pátio 1, sem interferir com a TR da Trip, que está iniciando o pushback no pátio, ok? Gente. Cadência para 2010, ajuste no 0 no meio, autorizado em LS, reporte estabilizado. LS para 2010 no meio, Romeu Bravasco, autorizado em LS. Pela esquerda, será autorizado? Alfa Mike Lima negativo devido à linha de táxi no pátio, o senhor vai prosseguir via aquilo, ok? O senhor vai em frente, depois Alfa e reportar para ingresso no pátio principal. Caso não tenha condições de manter a posição, será o número 2 no pátio. Ok, eu vou aguardar o trip aqui, ok? Eu tô na Alfa aqui, tô aqui no pátio ainda, vou aguardar o trip, ok? Ok, gente, Alfa Mike Lima. Portugal 022, clear to start up, come right to taxi. Clear to push and start, call you for taxi, Portugal 022. O trip 54115 com 468 de POB, 3 horas de autonomia, até na Vitória, para o táxi. Gente, trip 5415, táxi via pátio 3, pátio 1, no segue Boeing da Gol, Índia, ponto espera, chame a turno no 86, ajuste no 0, 1 no meio. Gente, pátio 1 no Índia, segue o Boeinger, ponto espera torre 186, trip 5415. Alfa Mike Lima, segue o ATR da trip, ponto de espera, chame a torno no 86, ajuste no 0, 1 no meio. 186 na espera, obrigado. Sono, gol 956 para o táxi, 165, 3 horas, alterna Salvador. Cheiro, gol 612, boa noite. 612, boa noite. Cheque trem. Baixado, travado já. 180 com 5 nós, o ajuste no 0 no meio, tem livre pouso, o pitch está com 0. 180 com 5, firmo? Firmo, 180 com 5 nós. Certo, do nível 370, via Peruísque 58. Decola da pista 1-0, perfil de saída pouca transição Caju com curva esquerda. Transponder 5150, 5157, controle 120.80. Por favor, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 Azul 4206, cotejamento correto, chame pronto. Solo Salvador, é o Avianca, Alfa Vito Kilo. Alfa Vito Kilo é o solo Salvador. Pedindo autorização de reboque para o pátio número 3, terminando o cheque de motores, estamos aqui no aguardo para autorizar a retornar. Vito Kilo autorizado a iniciar o reboque via Alfa na escuta permanente. Ok, gente. Pista para 2010, Azul Chilo 0 no meio, informe estabilizado LS. Para 2000 pés, reportará estabilizado IRS. Aqui é com Delta, torre 1 no 8, decimal meia dúzia. Farol Itapuã, reporte. Calibre pouso para o voo 612. Você, confirme? Calibre pouso para o 612. Confirmo, tem livre pouso, pista 90, 950 graus, 5 nós. NT, PMZ. Romeu Bravasco. Chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia, Romeu Bravasco. 286, Romeu Bravasco. Só pra Romeu Bravasco. Romeu Bravasco, continua a aproximação 1-0, aguarda a pista livre. 1-950 graus, 5-9. Perfeito a partida externa, base pela direita 1-7, Romeu Bravasco. Reporte para o campo de salamento, Romeu Bravasco. Está presente? Autorizado, então, base pela direita para a final 97, reporte base, baixado travado, 980 graus, 59. Passará a hora. 1856, alinhar e manter. Alinhar e manter, 1856. Eco Delta, tá visual com aeronave. O meu bravosco à sua esquerda, tá fazendo base pela direita final, para a final 97. Retaguarda, o trato autorizado já o cruzamento da final da 10 e aguarda a autorização de pouso. Reporte da 022, clear taxi via apron 1, India, until Honey Point 1010. There, call Tower 1, 8-60, ultimate 71016. Continue by apron to India only point 10, tower 1-9-6 over to 016, account 00. On the Hoyde point, call 118-60, Portugal 022. Roger, at the only point, tower call tower 118-60, account 00. Tower go no meia, 1-2. 1-2, taxi via Alpha, mantenha antes da Juliette. De Alfa, mantendo na genética, 9-6-1-2. 5-4-1-5, pode estar pronto. 5-4-1-5, alinhar e manter. Tenta ali, mantém, 5-4-1-5.